Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. Um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola. Um programa da EPAGRI de segunda a sexta-feira entre as 11h50 e o meio-dia. Aqui, na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Ministros das Finanças da Zona Euro reúnem-se hoje em Bruxelas para, como FMI, aprovarem a ajuda financeira a Portugal e reavaliarem a situação de um novo resgate à Grécia. Salve Scan, diretor do Fundo Monetário Internacional, não estará presente. Foi detido no sábado e formalmente acusado de tentar violar uma funcionária do hotel onde se encontrava hospedado, nos Estados Unidos da América. Será o número 2 do FMI que passará a ocupar o seu cargo, já a partir de hoje. O francês, de 62 anos, era apontado como um dos potenciais sucessores a Sarkozy no poder, aí em França. Tremeu a terra na Papua Nova Guiné. O sismo, de magnitude 6,5 na escala de Richter, abalou a costa guineense esta segunda-feira durante a madrugada. Não se registaram até ao momento vítimas mortais ou feridos, nem danos materiais. Muito terá contribuído a profundidade a que se deu esta libertação de energia, 43 quilómetros. Morreu Sammy Wanjiu. O maratonista keniano foi encontrado sem vida na sua residência esta madrugada. Os primeiros indícios apontam para suicídio. Sammy Wanjiu, de apenas 24 anos, destacou-se nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, depois de ter conquistado a medalha de ouro na maratona, com um tempo recorde, 2 horas, 6 minutos e 34 segundos. Venceu ainda as maratonas de Chicago no ano 2009 e 2010, entre outras tantas vitórias. Terá aparentemente cometido suicídio nesta madrugada. A carreira desportiva de Wanjiru contrastava com a sua perturbada vida pessoal. À beira de um ataque de nervos, é este o estado anímico da direção da Sony. Os jogadores estão a devolver PlayStation 3 nas lojas, sendo que é na Inglaterra que se registra a maior evidência deste fenómeno. Entretanto, o serviço PlayStation Network retomou neste fim de semana. O serviço está lento, mas é natural e compreensível. Em todo o mundo, os jogadores começam a poder reutilizar a PSN. Em todo o mundo, menos no Japão. O governo não autorizou o acesso à plataforma online da empresa japonesa. Acreditam que não estão implementadas todas as medidas de segurança exigidas. Foi o ministro da Economia e do Comércio japonês que manifestou maiores reservas e menor credibilidade à empresa japonesa e às medidas que até agora foram pela mesma implementadas. O Azerbaijão venceu o Festival Eurovisão da Canção 2011 em Düsseldorf. No passado sábado, ela e Nicki com Running Scared conquistaram 221 pontos e o primeiro lugar. Os azeris conquistaram assim, pela primeira vez na sua história e apenas ao fim de 4 participações, o tão desejado troféu. O primeiro lugar no Festival Eurovisão da Canção. E levarão para a capital do Azerbaijão o próximo Festival Eurovisão da Canção, que se realizará em 2012. 221 pontos foi quando conseguiu Running Scared, cantado por ela e Nicki, dois participantes que começaram a solo, mas o júri entendeu que os dois seriam os vencedores no Azerbaijão. 221 pontos contra os 189 apenas conseguidos pela Itália, que ficou no segundo lugar. A Suécia no terceiro, com 187. O Antena News termina por aqui hoje, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva tem início às 20h e mais um Desporto Antena.